Então, uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Agradecido pela oportunidade de estar aqui, de podermos compartilhar aqui algumas informações, algumas ideias e refletirmos sobre tema tão importante que é o tempo. Acho que todo mundo aqui tem alguma questão envolvendo aí o tempo. Essa urgência que todos nós estamos vivendo nos nossos dias, essa necessidade de fazer tantas coisas, e todos nós aqui encarnados, e eu acredito que os espíritos desencarnados que têm uma vida mais próxima à nossa, também devem estar submetidos a essa pressão do tempo, porque eles ainda conservam muito do modo de vida aqui. Porque quando a gente passa para o outro lado, quando a gente desencarna, a gente não muda rapidamente. A gente continua a mesma pessoa que nós sempre fomos. Então, muito provavelmente, também os espíritos que em evolução estão mais próximos de nós são pessoas que devem estar nessa correria como todos nós estamos. E as nossas reflexões da noite é para nos levar a pensar exatamente, então, sobre o significado do tempo, o que nós podemos estar fazendo hoje em termos de aproveitamento adequado do tempo. E o homem, desde que ele começou a perceber a sua necessidade aqui na Terra de sobrevivência, quando ele começa a deixar de ser um simples animal e passa a viver de um modo um pouco diferente, ele começa a se preocupar com o tempo. Existem registros que o homem, desde a era primitiva, ele já começou a ter alguma ideia do tempo. E ele usava, por exemplo, fenômenos da natureza para estabelecer essa relação entre um evento e outro. Então, muito provavelmente, o homem primitivo ele deve ter prestado atenção nas migrações dos animais. Ele percebeu que tinha uma regularidade. Certos animais que lhe serviam de alimento apareciam periodicamente e ele começou a associar com outros fenômenos da natureza, como, por exemplo, fases da lua. Então, o homem ele começa a trabalhar com a questão do tempo justamente por uma necessidade de sobrevivência. Mais tarde, o homem civilizado, ele começa também a controlar o tempo também, porque ele precisava determinar o trabalho, ele precisava determinar o quanto valia um trabalho. Ele talvez, nessa época primitiva, o tempo tenha sido, então, algo que ele começou a elaborar na sua cabeça, que existiria, de fato, um tempo que passa. E até hoje a gente faz isso. A gente fala que a hora está passando, o nosso tempo está passando, a gente diz que nós temos pouco tempo ou muito tempo. E hoje nós temos essa questão tão forte na nossa sociedade tecnológica que, acreditem, um segundo pode fazer diferença. Nós vamos ter agora, no dia 20 de junho, nós vamos ter uma situação curiosa que vai acontecer nos instrumentos que medem aí o tempo, principalmente aqueles que estão relacionados à rede mundial de computadores, à internet. Eles vão precisar ajustar o relógio que regula esse horário da rede de computadores mundial em um segundo. A hora aqui no Brasil vai ser acrescida de um segundo no dia 20 de junho, ou melhor, desculpem, no dia 30 de junho, às 20 horas, 59 minutos e 59 segundos, eles vão adiantar esse computador que faz esse registro para registrar 20 horas, 59 minutos e 60 segundos. Ninguém precisa se preocupar em adiantar o seu relógio, tá? Porque para nós, um segundo nos nossos relógios faz muita diferença para as nossas atividades. Mas para as atividades ligadas aí a telecomunicações, vai fazer diferença isso. Senão pode ter uma pane aí em vários sistemas que dependem dessa hora. Então veja, nós chegamos a um estágio tal como sociedade que até um segundo pode fazer diferença. E tem áreas do conhecimento, áreas que envolvem pesquisas avançadas, que também se medem frações de tempo muito curta. Então o tempo para nós é algo que parece real. Parece que, de fato, existe uma entidade, existe algo, entidade não como espírito, mas como ser, como algo que existe, que é real, tempo. Nós aqui, pelo nosso modo de vida aqui na Terra, para nós é muito clara essa ideia de tempo. Tanto é que a gente tem a ideia de que o tempo está passando mais rápido, não é isso? Nós temos a impressão que parece que algo, alguma desordem no universo está fazendo que o nosso tempo fique menor. E nós não estamos conseguindo atender tantos compromissos, tantos deveres, tantas obrigações. E aí então o tempo é algo que nos cabe meditar. Será que realmente o tempo está passando mais rápido? Será que há algo, alguma desordem no mundo que está causando isso? Existe um fenômeno, sim, que envolve a volta que a Terra faz em torno do Sol, em que há uma desaceleração. Realmente, o ano que nós temos, medido aí nos 365 dias, 4 horas e mais algum tempo aí, ele é medido por essa volta que a Terra dá em torno do Sol. E os astrônomos já perceberam que há uma desaceleração realmente. Mas ela é tão pequena que ela é a responsável por esse um segundo que vai ter nesse ajuste desses relógios extremamente precisos que existem. Mas isso daí é um fenômeno absolutamente normal. O nosso planeta já está nesse processo há milhões de anos. Então, isso daí não vai causar nenhum problema. Porque esses fenômenos, eles são naturais no sistema solar. O movimento dos corpos solares, eles têm alterações que são, às vezes, imperceptíveis. Só hoje o homem, com toda a sua tecnologia e sua ciência, é que ele é capaz de perceber isso. Mas não é isso que está causando essa impressão em nós de que o tempo está desordenado. Na verdade, há uma outra situação que está acontecendo e que não tem nada a ver com a ordem do universo. Graças a Deus, o universo, ele está muito bem. Graças a Deus, o sistema solar está muito bem, a Terra também, porque é regido pelas leis divinas. Está tudo harmonioso, está tudo perfeito. Até se vir alguma catástrofe, podem ter certeza, está tudo em ordem, porque estava tudo dentro dos planos divinos. Então ninguém precisa se preocupar em que haja algum problema no universo. Na verdade, está havendo um problema em nós, como estamos percebendo o tempo. Está havendo algo que se altera em nós, como nós estamos entendendo e usando o tempo. E aí nos caberia agora uma pergunta. Tempo, será que ele existe? Será que realmente essa coisa de que há uma passagem, um transcurso entre um fenômeno e outro, será que isso existe? Uma vez fizeram essa pergunta para o espírito Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, esse grande médium que teve uma contribuição extraordinária para todos nós que buscamos conhecer a vida espiritual. Ele nos trouxe tantas informações, ele nos ajudou tanto, que nós devemos muito a Chico Xavier, pela possibilidade de conhecer realidades que para nós estavam tão limitadas. E Emmanuel, esse sábio espírito, condutor da missão de Chico Xavier, respondeu uma pergunta sobre tempo. Ele então, numa certa ocasião, fizeram para ele a pergunta e ele respondeu sobre o tempo. Perguntaram assim para ele: o tempo existe ou ele é uma criação da mente humana? No universo, há realmente essa coisa chamada tempo, essa passagem do tempo, ou foi o homem que criou essa noção em função do modo de vida que ele tinha? A resposta que Emmanuel deu ficou registrada num livro que recebe o próprio nome do autor. É o livro Emmanuel. Está lá no capítulo 33. Convém depois ler e meditar sobre essa resposta dele. E ele disse então assim, respondendo se o tempo existia: no esquema das realidades eternas e absolutas, tempo e espaço não têm expressões objetivas. Porque também perguntaram: o espaço existe? Ou é uma criação da mente humana a ideia de que existe o espaço? Porque quando a gente começa a pensar nessas coisas, que a gente começa a entender o sentido dessas perguntas. Você já pensou onde é o fim do universo? Se você conseguir imaginar onde termina o universo, aí cabe uma pergunta: o que tem além? E se tem um além do além do além, isso remete ao infinito. Talvez o espaço, como a gente percebe a distância entre dois corpos, seja algo absolutamente diferente da noção que nós temos aqui na Terra. Emmanuel, então, respondeu dessa forma: no esquema das realidades eternas. Quer dizer, para aqueles que já estão vivendo um estágio de vida muito avançado, muito superior, essas noções de tempo e espaço, como nós temos aqui, elas são absolutamente diferentes. Lá, para aqueles espíritos que estão vivendo numa condição de vida diferente da nossa, não estamos falando nem daqueles que habitam essas colônias espirituais próximas à Terra. Estamos pensando naqueles espíritos que já estão num estágio muito avançado, espíritos da esfera crística, espíritos que estão relacionados às grandes realizações no universo. Para estes seres, a noção que eles têm do tempo e do espaço é absolutamente diferente da que nós temos. Foi isso que ele quis dizer, então, nessa passagem, que tempo e espaço não têm expressões objetivas. E aqui a gente começa a poder entender, então, por que tantas colocações que os espíritos fizeram, desde as comunicações que começaram no século XIX, sistematicamente organizadas, ordenadas, e que Kardec nos entregou, através ali do Livro dos Espíritos e das outras obras, nós começamos então a entender por que os espíritos falaram certas coisas e que naquele tempo parecia que ia acontecer imediatamente. Só que transcorreu um século e aquilo que eles falaram não aconteceu. Quer ver um exemplo? Eles disseram que os tempos eram chegados, lá no final do século XIX, que haveria grandes transformações no mundo e que nós teríamos uma nova fase para a humanidade. E nós, muitas vezes, ingenuamente, quando lemos essas passagens, nós imaginávamos que aconteceria uma mudança significativa para melhor, que o mundo se renovaria, que nós já teríamos um mundo completamente diferente em poucos anos. Quando eles disseram que os tempos eram chegados, que nós vivíamos numa fase de transição, aqueles espíritos, quando falaram disso, eles estavam tendo em mente um tempo que não é o nosso. Para nós, chegarmos no século XXI e ver que a Terra não mudou tanto assim, e aparentemente parece até que ela piorou, parece que é algo contraditório com aquilo que eles disseram, né? Que o mundo seria diferente, que o mundo estava numa transformação muito grande, que viria uma nova geração. E hoje a gente analisando os problemas do mundo, a gente fica pensando, cadê o mundo novo que nos prometeram? Porque nós imaginávamos que isso se daria num tempo curto. Mas eles, quando estão se referindo a coisas que vão acontecer, a coisas que estão por acontecer, eles estão tendo a referência de tempo que eles têm. Para nós, um século parece que é uma extensão de tempo absurda. Para espíritos superiores, não. Um século é como um dia nosso. É algo que transcorre sem muitos problemas. É que nós, em função do nosso condicionamento da vida material, um século é um tempo imenso. Porque nós não conseguimos, na maioria dos casos das pessoas, a gente não consegue viver nem 70, 80 anos. Hoje, que nossa expectativa de vida vem aumentando, mas naquela época, a expectativa de vida era 60 anos. Então, veja, para a nossa vida, realmente, parece que nada mudou. Mas o mundo vem se transformando, sim. As transformações estão se operando no mundo. E tudo está acontecendo no tempo certo. Jesus mesmo disse isso. Ele disse também no seu tempo que as transformações, ele usou uma outra expressão, ele disse que o reino dos céus estava próximo, mas ele disse que as transformações que viriam na Terra estavam próximas também. E aí o que aconteceu? Passaram-se 2000 anos e o mundo não mudou tanto assim. É que também ele, espírito puro, quando fala que o reino dos céus estava próximo, é que ele estava vendo do seu ponto de vista. Ele estava vendo como aquele que entende que 2000 anos na evolução do espírito é muito pouco. Pode falar sim que está próximo, e de fato está. Então, há essa percepção diferente, de acordo com a evolução do espírito. Espíritos como a gente aqui, que estamos ainda nessa etapa inicial da evolução humana, para nós parece que o tempo passa, às vezes rapidamente, de outras vezes lentamente, porque depende do modo de vida que nós temos. A nossa percepção do tempo depende essencialmente das condições que nós estamos vivendo. Porque de fato o tempo não existe. Porque de fato, se pensarmos no universo como uma obra em continuidade, o tempo não existe. Ou, se existe uma noção de tempo, ela é absolutamente diferente da que nós temos. Então essa impressão que hoje nós trazemos de o tempo está passando mais rápido é por causa do modo de vida que nós temos. E aí Emmanuel também, ele completou a explicação dele com isso aqui, olha. Porque perguntaram para ele se as noções de tempo e espaço eram formas viciosas do nosso pensamento. E ele disse, olha, se são propriamente formas viciosas do vosso intelecto, elas são precisas ao homem como expressões de controle dos fenômenos da sua existência. Então, enquanto encarnados, nós precisamos sim ter cuidado com o tempo. Precisamos sim medir o tempo. Embora no esquema das realidades eternas, na condição de espírito superior, tempo não exista, ou se existir é uma percepção absolutamente diferente, aqui nós temos que cuidar do tempo, porque de fato nós temos um tempo determinado para permanecer aqui. Nós temos uma vida que começou quando reencarnamos e que vai terminar na nossa reencarnação, e esse intervalo de tempo é uma jornada que nós estamos cumprindo e que devemos ter inúmeras realizações. Temos que ter inúmeras atividades, inúmeras conquistas. Então, é uma necessidade nossa. O homem encarnado, o espírito encarnado, ou o espírito que está vivendo próximo à Terra, precisa cuidar do tempo, sim. Então, nós temos que ter, sim, essa preocupação com o tempo. Existem coisas que, naturalmente, nós não teremos controle sobre elas. Nós não podemos deter o nosso tempo que está passando aqui no mundo. Mas nós podemos, por exemplo, aproveitá-lo bem. Podemos, por exemplo, fazer com que a nossa permanência no mundo seja o mais significativa que nós pudermos. E é aí que está, então, o bom aproveitamento da existência. Quando falamos do tempo, então, nós vamos ver, na atualidade, que todo mundo está vivendo como que correndo contra o relógio. Aqui essa figura, ela é muito sugestiva, parece que nós não temos tempo para realizar tudo o que nos cabe. Parece que nós estamos submetidos a uma rotina, a afazeres, e que nós não damos conta. E aí nos caberia então perguntar, né? O tempo passa mais rápido em nossos dias? Já sabemos a resposta, não. Na verdade, o que mudou em relação ao tempo aqui é a nossa percepção. Como nós sentimos o mundo. Então, existem fatores que alteram a nossa percepção do tempo. Quer ver um exemplo bem prático, que eu acredito que quase todo mundo já se viu envolvido nele? É algo que envolve as distrações. Nos nossos dias, nós temos as redes sociais. Vocês já se deram conta que, às vezes, você começa a acessar lá, através do celular, do computador, do tablet, uma rede social, e aí você percebe que depois de algum tempo que você está ali, passou uma hora e meia, 2 horas, alguém já se viu numa situação dessa? De repente, larga o celular, bate a mão na cabeça e esquece. Puxa, não preparei o almoço. Ou não entreguei aquilo que o meu chefe pediu para eu entregar. Porque muitos fazem isso, né? Consomem do tempo do seu trabalho, às vezes, distraindo-se em algo que não convém naquele momento. Então, veja, uma simples mudança que nós tivemos, um dispositivo, um celular, um aplicativo, nos fez mudar a nossa relação com o tempo. Nós não percebemos o tempo passar porque estamos distraídos com ele. Antigamente, nós tínhamos outros fatores, como a TV, jornais e outros meios aí que nós possamos imaginar. Eram coisas que poderiam consumir o nosso tempo. Então veja, a nossa percepção do tempo, ela muda conforme o mundo que nós estamos vivendo. Mas não é só isso que mudou a nossa percepção de tempo. Nós temos também a questão da nossa rotina atribulada. Antigamente, nós trabalhávamos em média aí 8 horas por dia. E levávamos do transcurso da nossa casa para o trabalho, talvez não mais do que 1 hora. Estou falando isso há muito tempo atrás, porque desde quando eu comecei a trabalhar, já se levava muito tempo no transporte público. Eu lembro que eu morava num bairro ali do Socorro e trabalhava nos Jardins e levava um tempo, quase 2 horas para chegar lá de ônibus. Já era um tempo que consumia muito. Mas bem mais antigamente, Né? No começo do século, por exemplo, 20, as pessoas moravam sempre próximas do seu trabalho. Então elas não perdiam tempo em transporte público. Elas trabalhavam talvez até mais do que 8 horas, 10 horas, mas era isso. Uma pessoa que trabalhava, por exemplo, na roça, no campo, ela trabalhava enquanto tinha dia só. Porque assim começava a escurecer, o que ela fazia? Pegava suas ferramentas e voltava para casa. Hoje em dia, pela comodidade que nós temos da energia elétrica, o que fazemos? Nós estendemos o nosso horário de trabalho. E pelas aparentes necessidades, as pseudo-necessidades que nós temos hoje, nós trabalhamos muitas vezes 14, 15 horas, 16 horas por dia. Às vezes são necessidades reais que nos levam a trabalhar tanto, mas de outras vezes são necessidades fictícias. Porque nos impõe hoje um modo de vida que nós temos que consumir mais para supostamente sermos mais felizes. E aí o que nós fazemos? Nós não vamos ter tempo realmente para outras coisas importantes da vida, além do trabalho. Não temos tempo para a família, não temos tempo para os amigos, não temos tempo para o lazer. Então mudou muito nos nossos dias a nossa relação com o trabalho. Por termos que trabalhar mais, o tempo parece que passa mais rápido porque nos tiraram um tempo que nos cabia para outras atividades da vida. E não para por aí. Hoje, nós temos que ter inúmeras qualificações para manter um bom emprego. Antigamente, bastava o indivíduo ter educação básica, que era aquela que ia até o colegial, ele conseguia uma estabilidade profissional que ele poderia manter a sua família. Mas depois veio a necessidade da sociedade aprimorar a qualificação e aí começa a vir a necessidade das pessoas terem curso superior, faculdade. Mas não bastou ter só faculdade, aí vieram as especializações. E hoje não basta você ter uma especialização, você tem que ter inúmeras, porque sempre tem alguém que tem mais qualificação que você, tem mais treinamento que você. Em que momento você faz isso? No seu tempo que era destinado a estar, por exemplo, com a família, no tempo que era destinado a estar para descansar, para lazer. Então, realmente, nós não temos mais tempo, porque há uma série de mudanças no modo como nós estamos vivendo, e agora nós não estamos julgando se isso é certo ou errado. É apenas identificar a causa da falta de tempo que nós temos. Nós temos muita coisa a mais a nos ocupar hoje do que tínhamos antigamente. Nós temos muito mais a nos dedicar hoje do que já tivemos no passado. Antigamente era comum as pessoas chegando nas suas casas sem energia elétrica, elas não iam perder o seu tempo, entre aspas, na frente de um televisor. Elas conversavam entre si. Porque a forma de conhecer o mundo, a forma de se integrar às pessoas, era olho no olho ali com a vela ou com a lamparina acesa. E eram conversas que muitas vezes aproximavam essas pessoas. As refeições, a família toda tomava essas refeições juntas, porque tinha que servir tudo no mesmo horário, porque estava todo mundo ali. Hoje em dia mudou completamente. Os pais, os casais, muitas vezes já não se veem mais. Marido e mulher, às vezes, têm uma rotina que os seus horários não batem. Então isso tudo mudou de forma dramática a nossa vida, transformou profundamente e afetou a nossa percepção do tempo. E nós estamos correndo atrás de coisas importantes, mas também estamos nos dedicando a imposições sociais, culturais, econômicas que nos fazem, e aí nós nos sentimos angustiados em saber o que, que realmente nós temos que estar fazendo. Talvez esse seja o dilema que agora eu pus na cabeça de vocês, e é o que também eu carrego comigo, porque eu também tenho uma rotina bem atribulada também. Eu trabalho das 7 da manhã até as 23 horas, quase todos os dias. Só de sexta-feira que não, porque daí eu vou às casas espíritas fazer as palestras. E aí sábado eu poderia descansar. Não, porque daí sábado, aquilo que não deu para fazer com a família na semana, nós vamos ter que fazer no sábado. Ir ao mercado, ajudar a consertar alguma coisa em casa, né? Nós vamos ter que ir ao centro à tarde para levar a nossa pequena à evangelização. E ainda quando tem uma palestra no sábado, eu também vou. E no domingo também, quando temos compromissos, também estamos atendendo. Então o tempo, ele é um desafio para todo mundo. E ao colocar essa reflexão aqui, ninguém se sinta angustiado, porque na verdade todos nós estamos para resolver essa questão ainda. Talvez essas nossas reflexões da noite possam ajudar nesse sentido, de a gente saber fazer a escolha. Afinal de contas, o que é o mais importante hoje a atender? É a gente viver correndo contra o relógio? É a gente realmente conseguir atender tantos compromissos em tão pouco tempo? Ou talvez a gente começar a selecionar, a dar prioridades? Deu para fazer isso? Era o mais importante? Ótimo. O que está no segundo plano não deu para fazer, mas não era tão importante? Então não vamos nos afligir por isso. Talvez a grande sabedoria hoje de administrar o tempo é a gente não se angustiar pelas questões sem importância terem sido deixadas de lado. Mas aí o que é importante? É aí que cada um deverá descobrir para a sua vida o que é importante. Porque para um jovem que está iniciando-se na vida profissional, talvez ele realmente tenha que dedicar toda a sua força, sua energia em atividade que o qualifique para o mercado do trabalho. Mas e aqueles que já passaram por essa fase e hoje têm filhos pequenos? Será que podem abrir mão desse papel de pais, de condutores de almas? Talvez já não possam mais. Então, cada um, na fase em que se encontra na vida, deverá avaliar qual é, hoje, a sua prioridade. É aí que nós estaremos realmente aprendendo bem a aproveitar o tempo. E nós temos algumas sugestões, algumas indicações para nos levar a saber o que realmente é importante para a nossa vida. Quando a gente faz um levantamento na bibliografia espírita, nas inúmeras obras que vários espíritos escreveram através de inúmeros médiuns sobre tempo, a gente vai ver que eles têm uma preocupação muito grande em nos orientar sobre isso. Vários espíritos disseram sobre o tempo alguma coisa e nos alertaram. E Emmanuel é um dos que mais nos alerta sobre isso. Também por uma questão de afinidade, eu escolhi algumas das advertências que ele faz sobre o tempo, sobre o cuidado que nós temos que ter com o tempo. Emmanuel, em várias das suas obras, ele nos traz reflexões sobre o tempo. Quem conhece a história desse espírito, que está muito bem ali descrita no livro Há 2000 Anos, sabe por que ele teve essa preocupação em nos alertar sobre o tempo. Porque ele, numa experiência que ele viveu há 2000 anos atrás, ele teve grande oportunidade de dar uma guinada na sua evolução muito significativa e não aproveitou aquele momento da sua existência. E ele então, transcorrido 2000 anos, voltou para nos dizer sobre aproveitar o tempo que passa, sobre utilizar-se bem das oportunidades da vida. Porque em todo esse aprendizado que ele teve, que o levou a se tornar esse benfeitor que ele é, ele pôde então perceber o quanto o espírito encarnado precisa aproveitar o tempo. Como ele disse no início, se no esquema das realidades eternas tempo não tem expressão objetiva, para nós aqui ele é necessário como fenômeno de controle da vida ou como meio de controle dos fenômenos da vida. Se a gente não cuidar do tempo aqui, a nossa vida pode significar um fracasso espiritual. Então por isso que ele traz tantas reflexões sobre isso. Eu colhi algumas dessas reflexões que ele traz de várias das suas obras e vamos pensar sobre elas então. Ele tem uma muito interessante que é assim. Ele disse isso, olha: com as horas, os santos construíram a santidade e os sábios amealharam a sabedoria. Às vezes a gente reflete na vida dessas pessoas extraordinárias que a história nos traz. Homens e mulheres que demonstraram tantas virtudes, tantos valores. Pessoas que demonstraram grande sentimento ou que demonstraram grande capacidade mental, foram capazes de descrever fatos assim, importantes da natureza, pessoas que devassaram o mundo e descobriram as leis divinas, porque as leis naturais todas são leis divinas também. E aí nós nos impressionamos com essas pessoas e pensamos assim: eles têm algo especial. Deus deve ter dado a eles uma capacidade diferente do que deu para nós. Mas não. Qual que é a diferença que existe entre o sábio e o santo e a pessoa comum como nós? Foi o tempo, como ele foi utilizado. É a forma como as horas que essas pessoas viveram foram vividas. Foram como eles lidaram no seu dia a dia com as suas obrigações, foi como eles aproveitaram o seu tempo. Naturalmente, são espíritos que já evoluíram há muito mais tempo do que nós, talvez criados antes de nós. Mas a diferença é que as suas experiências de vida, eles foram aproveitando as suas horas para construir as sabedorias e a santidade. Foram pessoas que a cada momento da sua vida aproveitaram as experiências, ainda que caindo, ainda que falhando, ainda que caminhos que os levaram muitas vezes a uma situação sem saída, mas ainda assim foram pessoas que investiram da sua vida, do seu tempo, na conquista da sabedoria e da santidade. E o que é mais legal disso é que nós podemos fazer isso hoje. Nós somos espíritos que podemos, através das nossas horas, conquistar santidade e sabedoria. E sabe lá, daqui algumas encarnações, não podemos dizer quantas, 10, 20, 30, 100 reencarnações, mas nós poderemos também ser santos e sábios. Mas vai depender essencialmente da forma como nós estamos lidando hoje com o nosso tempo. As nossas horas, à medida que elas vão passando em nossa vida, nós cultivamos aquilo que nos faz sábios. Nós cultivamos aquilo que santifica a nossa vida. E nós já sabemos o que faz alguém sábio. É o interesse pelo conhecimento. Mas não só o conhecimento formal, o conhecimento acadêmico, mas o conhecimento da vida. Sábio é aquele que é capaz de refletir sobre o mundo, refletir sobre situações, refletir sobre inúmeras questões da vida. Sábio é aquele que não se contenta com as explicações simples, comuns, e busca cada vez saber mais e conhecer mais. E santo é aquele que busca sempre o bem nas suas ações, que busca sempre o sentimento do amor na sua relação com o outro. Então, o que nos faz santo nas horas do dia, ou o que nos faz sábio, é o quanto nós mobilizamos essas qualidades que todos nós temos. Porque todos nós trazemos o potencial de nos tornarmos sábios e santos. Todos nós somos seres que, como foi dito pelos espíritos superiores a Kardec, fomos criados simples e ignorantes. Ninguém foi criado com privilégio na criação divina. Nenhum dos filhos de Deus recebeu uma condição a mais. Todos são seres que não sabem nada no seu início. E é a vida, é a experiência, é a vivência que vai dotando eles das qualidades que eles possuem. Então nós podemos considerar que o que nós somos hoje é o resultado do que nós já fizemos até agora há pouco. O que nós sabemos hoje é resultado do que nos interessamos até agora. As virtudes que nós temos são aquelas que nós cultivamos até agora. Queremos no futuro termos grandes virtudes e grande sabedoria? Agora é o momento, então, de conquistá-las, usando das nossas horas para isso. Adquirindo o conhecimento superior e vivendo de uma forma que nos santifique. A forma que nos santifique é cultivando virtudes, valores. É a gente procurando desenvolver em nós sentimento de afeto, de empatia por tudo que vive. Isso é santificar a vida. Os santos, os sábios fizeram isso ao longo da sua trajetória. Eles são o que são não porque Deus os favoreceu, mas porque eles valeram-se do seu tempo na vida para essa conquista. E a todos nós é dada a mesma condição. Todos nós somos espíritos que reencarnamos com condições de fazer o melhor por nós. Todos nós estamos com um grande potencial nas mãos, porque nós somos seres destinados a nos tornarmos um dia puros, plenos de sabedoria, plenos de amor, plenos de paz, de comunhão com Deus. Esse é o nosso destino. Se existe um determinismo na vida do homem, é esse. É um dia ser luz. É um dia ser paz, harmonia, integração com o universo. É um dia estar conectado à mente de Deus. Esse é o destino que nos cabe a todos. Então, aproveitar as horas do dia para essa realização deverá ser, para todos que querem um dia uma vida melhor, seu principal objetivo. Às vezes a gente corre tanto atrás de tanta coisa secundária na vida e perde oportunidades valiosas. Vamos pegar um exemplo assim, bem básico, bem prosaico, assim, bem simples. Imagina aquela dona de casa que vive ali escravizada ao seu lar, porque ela ama muito a sua família e ela acredita que limpar com todo o esmero possível a sua casa, arrumá-la da forma mais harmoniosa possível, deixar tudo brilhando, seja a forma melhor dela demonstrar esse amor. E realmente, quando isso nasce de um desejo sincero, tem lá o seu valor, tem o seu mérito. Mas não precisa o chão brilhar para demonstrar tanto amor. Às vezes a gente se preocupa demais com coisas materiais e perde um tempo valioso que a gente poderia, por exemplo, estar num diálogo com o filho, olho no olho, vendo a sua alma, descobrir ali uma angústia, uma necessidade. Seria o momento de estarmos ali estabelecendo um vínculo mais profundo de carinho, de afeto com aquele ser. Então veja como podemos aproveitar de maneira diferente o tempo para a nossa realização aqui no mundo. Nós podemos muitas vezes estar correndo atrás de muita estabilidade material, e isso tem o seu valor, é louvável. Não estou dizendo aqui para que ninguém de pronto abandone nenhuma dos seus compromissos e responsabilidades. Mas talvez nós estamos muito preocupados em oferecer muitas coisas materiais e estamos trabalhando muito para a nossa família e esquecemos que talvez a nossa presença com os nossos filhos no momento de lazer, de distração, tenha muito mais significado espiritual para eles do que bens que nós vamos deixar. Então essa reflexão nós temos que fazer o tempo todo. Nós estamos aproveitando o tempo para as grandes realizações do Espírito realmente? O tempo que nós dedicamos a tantas coisas que corremos atrás, que achamos que são tão preciosas, tão importantes, será que realmente é aquilo que nós devemos estar investindo o nosso tempo? Há pessoas que trabalham muito, e isso é um grande mérito, viu? A pessoa que ama o trabalho e se dedica e faz tudo com amor, da forma melhor, sem atrapalhar os outros, sem exigir que os outros também o façam, mas que consegue se dedicar ao seu trabalho, essas pessoas têm grande valor. Isso é uma conquista do Espírito. Mas às vezes trabalham tanto profissionalmente e não conseguem encontrar um dia para se dedicar a uma tarefa de natureza espiritual na casa espírita. Nunca consegue fazer um curso, nunca consegue vir a uma reunião, nunca consegue participar de uma atividade de assistência social. Nunca consegue prestigiar as atividades que o centro promove para arrecadação de fundos, para manutenção da casa. Então a pessoa realiza tanto do ponto de vista material, mas uma grande oportunidade, uma grande escola, que é estar na casa espírita, o indivíduo não se permite. E todas essas oportunidades são oportunidades de aprendizado. E aprendizado nos traz sabedoria e nos traz santificação também. Então, o cuidado que devemos ter com essa administração do nosso tempo, porque nós estamos aqui não para conquistar coisas materiais, não para realizar coisas materiais. Todas elas são secundárias. Nós estamos hoje aqui na Terra para nos santificarmos e para nos tornarmos sábios. Essa é a nossa grande missão. É melhorar aquilo que nós já somos. É aprimorar o nosso ser. Esse é o nosso grande objetivo. Emmanuel também tem uma colocação que ele faz sobre o tempo, que é essa. Lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. A hora, ela é igual para todo mundo. Ela tem 60 minutos. O que nós podemos fazer nesses 60 minutos depende exclusivamente de nós. Depende essencialmente das escolhas, daquilo que nós vamos considerando que é importante. Tem pessoas que não fazem absolutamente nada em uma hora. Elas simplesmente deixam o tempo passar. Enquanto que outros conseguem realizar muitas coisas. consegue aproveitar o seu tempo adequadamente. E a hora, ela é igual para todo mundo. Seja a pessoa mais rica da nossa sociedade ou mais pobre, todo mundo tem 60 minutos. E o valor que essa hora tem, não é o quanto você vai mobilizar de coisas materiais durante essa uma hora, mas é como você está fazendo isso. Eu posso, em uma hora, usar muita riqueza para produzir muitas coisas, inclusive obras de beneficência. Mas se eu fizer isso sem amor, sem sentimento, se eu fizer de uma forma sem muita preocupação, tem um mérito. Agora, eu posso não ter absolutamente nada material, mas uma hora que eu atenda um doente, um enfermo que precisa de companhia, e faço isso com amor, com boa vontade, tem muito mais mérito do que a outra uma hora que a pessoa realizou sem preocupação, sem viver intensamente. Então percebem que nós não podemos reclamar, um tem mais recursos do que o outro, não. O tempo que nós temos aqui é suficiente para a gente fazer grandes coisas, grandes realizações, todos nós. Todos nós podemos, em uma hora, realizar tanto bem o quanto é possível, o quanto está limitado pelas nossas condições. Só que não o fazemos por quê? Porque a gente deixa a hora passar. A gente não utiliza a hora. A gente vive sempre adiando aquela possibilidade de ingressar numa tarefa, de realizar alguma coisa, achando que, mas eu não tenho tempo, ir lá ficar só uma hora ajudando na casa ou fazendo essa tarefa, isso não é tão importante. Bom mesmo seria se Deus permitisse que eu ganhasse na Mega Sena, aí eu ia construir um asilo maravilhoso. Embora isso tenha um valor, não é tão importante para a nossa evolução. O que é importante mesmo é o que nós já podemos fazer com o recurso que nós temos agora, que é o nosso tempo. É aproveitar o nosso tempo para fazer o bem que nos cabe no momento. E não a gente ficar sonhando com realizações que estão muito além. Não a gente ficar pensando que a gente precisa de mais e mais para realizar alguma coisa. Porque, na verdade, o essencial nós já temos. Nós já temos o tempo que nós podemos separar para fazer essas tarefas. Então, o tempo é um tesouro que nós temos aqui na Terra. Por isso que usá-lo no bem é fundamental. Às vezes a gente pensa assim, né? Mas eu vou separar uma hora do meu final de semana para ir lá e ajudar em tal lugar. Isso não tem valor, não tem importância. Tem sim. Uma hora bem vivida, talvez ela tenha mais valor do que uma semana inteira que nós vivemos atrapalhados, perturbados, conturbados. Talvez seja aquela hora que recuperará todas as nossas energias, todas as nossas forças. Então, a hora que nós temos, ela é valiosa. É um tempo muito precioso. E o valor dela depende da nossa total imersão, da nossa total vivência, daquilo que nós estamos fazendo. Às vezes a gente está num lugar e não está vivendo aquele momento. A gente não está aproveitando tudo o que ele tem a nos oferecer. Porque nós estamos condicionados a viver correndo o tempo todo. Mal chegamos no lugar, já estamos preocupados com o momento de sair, porque temos outras coisas a fazer. E não vivemos aquela hora. E não aproveitamos. Para viver bem aquele momento, nós temos que estar com a mente toda envolvida naquilo. Se estamos num momento de lazer, que vivamos integralmente aquele momento. Se é momento de trabalho, que vivamos integralmente o trabalho. Se é momento de estar na casa espírita, façamos isso. Vivamos integralmente cada hora da nossa vida. Abandonemos as preocupações, porque cada coisa vem ao seu tempo. Cada situação da vida tem o seu momento de acontecer. Josi, até que horas nós podemos ir? Meia-noite, tá bom? Tá bom? Porque do jeito que eu estou aqui, eu acho que eu estou um pouco atrasado. Mas olha, Emmanuel também nos fala aqui. Olha essa senhora, que sorriso lindo que ela tem. Ele fala isso, ó. O tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Às vezes a gente quer grandes realizações do mundo e não quer despender tempo para a conquista dela. É muito comum nos nossos dias, um casal inicia ali um lar E com poucos meses de experiência, eles já querem abandonar um ao outro. Eles não venceram ainda aquelas dificuldades iniciais e já acham que é hora de abandonar o barco, de largar um ao outro. E esquecem que o ajuste entre duas pessoas não é realização de um ou dois dias ou alguns meses. É de uma vida. O ajuste entre um casal é algo que demanda muitos anos de afinação, de pensamento, de sentimento, de compreensão, de poder entrar no mundo do outro e compreendê-lo e entendê-lo. Isso não se dá só nos relacionamentos de casais. Isso se dá também nos nossos relacionamentos que temos com inúmeras pessoas. Nós precisamos investir mais tempo no conhecimento e estabelecer vínculos com as pessoas. E em tudo na vida que nós quisermos que realmente seja sólido para nós, que empreguemos tempo nisso. Queremos conhecimento, sabedoria? Temos que dedicar tempo a isso. Queremos adquirir valores morais? Temos que despender tempo nessa conquista. Porque nada vem gratuitamente em nossa mão, nada. Tudo que é conquista realmente do espírito vem do seu esforço, da sua dedicação, do seu empenho. E Emmanuel também nos diz, olha, o dia que deixas passar vazio e inútil é realmente um tesouro perdido que não mais voltará. Nós temos o infinito pela frente, mas um dia que nós não fizermos o que nos compete naquele dia, sempre será uma marca na nossa vida. Por isso que nós temos que tornar o nosso dia sempre útil. É o dia de descansar, que seja o melhor dia de descanso que nós podemos fazer. É dia de trabalhar, que seja o melhor dia de trabalho. É dia de estudar, que seja o melhor dia de estudo. Mas que a gente use o tempo com sabedoria, porque o tempo que passa nós não recuperamos. Nós temos o infinito pela frente. Nossa vida não tem fim como espírito. Tem o corpo aqui, mas como espírito nós não vamos morrer. Mas aquele tempo que nós não aproveitamos, ele sempre pesa na nossa consciência. Por isso que a gente tem que valorizar as nossas horas e utilizá-las com sabedoria. E Emmanuel também disse, olha, cada hora no relógio terrestre é um passo de tempo impelindo-te às provas de que necessitas para a sublimação do teu destino. Alguém que lê isso pela primeira vez e capta a ideia que está por trás disso, fica assustado, não fica? Porque isso aqui está dizendo que é o seguinte, cada hora que está passando na nossa vida, está nos aproximando de uma situação desafiadora, que eu não vou chamar de sofrimento, mas uma situação que vai nos pôr à prova. Porque todos nós, espíritos em evolução, ainda enfrentaremos muitas lutas e desafios. E isso dá até um pouco de temor, quer dizer que ainda vamos enfrentar provas difíceis no futuro? Certamente. Mas se hoje a vida nos agracia com situações boas, positivas, tranquilas, o que nós temos que fazer? É conquistar mérito, é adquirir valores, é se fortalecer, porque quando a prova chega, nós estamos preparados. E quantas provas nós já não passamos na vida, até sem perceber muito a rudeza que elas tinham, mas porque já tínhamos aproveitado outras oportunidades, já tínhamos conquistado mérito e superamos, atravessamos aquele momento. E hoje, avaliando a vida, a gente até pensa, mas nem foi tanto assim. Não foi tanto porque nós já estávamos preparados. Então, se hoje a vida nos favorece com comodidade, facilidade material, qualquer situação que seja boa para nós, significa que nós temos que trabalhar no bem. Temos que trabalhar mais ainda. Se hoje a nossa vida é materialmente confortável, significa que a gente precisa ajudar mais o próximo. Se hoje eu tenho bastante tempo, eu tenho que dedicar bastante tempo para o próximo. Se hoje eu tenho facilidade com o conhecimento, eu tenho que ajudar os meus irmãos que não têm essa facilidade. Eu tenho que descobrir em mim o que eu tenho de valor, de mérito, de qualidade e usar no bem. Porque isso é a força que nós ganhamos lá no futuro quando nós passarmos por um problema. É o bem que nós plantamos, é o bem que nós semeamos pelo nosso caminho. Então ninguém precisa temer provas difíceis no futuro. Ninguém precisa temer. Desde que esteja aproveitando hoje da melhor forma a sua vida. Porque o bem que nós fizermos será o bem que vai nos sustentar lá na frente. Por isso que nós temos que hoje verificar o que eu tenho de bom na vida que eu tenho que compartilhar com o próximo. Porque isso é a minha garantia no futuro de força para superar as dificuldades. E Emmanuel ainda diz, olha, o tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Também não adianta sair correndo por aí, fazendo milhares de coisas de forma atrapalhada. O importante realmente é a gente fazer tudo bem feito dentro do tempo certo, da forma que nós conseguirmos. Sem angústia, sem aflição, sem afligir o próximo, sem causar tumulto, mas aproveitar o tempo, sabendo que há tempo para tudo na vida. Desde épocas remotas, o homem já percebeu isso. Para tudo há tempo na vida. Há tempo de semear e tempo de colher. Então nós precisamos aprender isso, né? Hoje é o tempo, muitas vezes, da semeadura, de nós realmente aprendermos a fazer o que nos é possível dentro das limitações que nós temos. Porque os dias das colheitas virão, os dias dos resultados positivos virão. Então nós temos que ter essa tranquilidade também. Ninguém precisa chegar e sair de forma atrapalhada, mudando completamente a sua vida, assumindo inúmeros compromissos que depois não vai conseguir atender. Mais vale a gente fazer pouca coisa bem feita, com amor, com dedicação, mas fazer algo, do que assumir um monte de responsabilidades, achando que a gente vai dar conta e depois vai perceber que não conseguiu. Porque nós não vamos conseguir aproveitar mais do tempo do que esses 60 minutos. E ele ainda diz assim, olha, meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Nosso tempo aqui já está se acabando. Se não tivéssemos aproveitado esse momento aqui, ele já vai ter passado. E outros tempos virão em nossa vida. Em cada momento que nós tivermos na vida, que vivamos integralmente aquele tempo. Que aproveitemos da melhor forma. Há pessoas que nós nunca mais vamos encontrar. Então, que ofereçamos a ela o melhor de nós. A nossa amizade, o nosso sorriso, a nossa fraternidade, a nossa melhor parte. Façamos isso sempre. Porque nós não sabemos quando seremos levados a uma nova situação. Às vezes a gente vê um momento de ajudar alguém e a gente hesita, por medo, por preconceito, por uma série de razões, até por covardia. E a gente perde uma oportunidade valiosa. É um tempo que vai passar. Então aproveitemos a cada momento. Cada momento da vida tem algo a nos dizer. Cada momento da vida tem algo que nós podemos realizar ali que é significativo e importante. E ainda Emmanuel vai nos dizer que os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Quantos não estão hoje vivendo o seu tempo apenas pensando em dinheiro, que é bom, que é necessário, mas que tem o seu papel na vida, que não pode se sobrepor jamais aos outros que nós temos que desempenhar. Voltando a um exemplo que já demos, um pai que ganhando muito dinheiro esquece de criar vínculo com o seu filho. Ele ganhou muito dinheiro, deixou muitos bens, mas não tem vínculo afetivo porque esteve tanto tempo ausente. Esse pai voltará no futuro para reparar com essa criança, com esse espírito? Esse tempo que ele lhe negou? Sim, terá que voltar. E sabe lá em que condições? Sabe lá hoje, o nosso filho difícil, rebelde, não é a alma que nós esquecemos no passado, que não dedicamos a ela o tempo necessário. Porque estávamos muito presos à conquista de coisas materiais. Então, todas as vezes que nós sacrificamos os bens do espírito por interesse material, nós teremos que retornar. E retorno significa sempre tarefa ampliada. Sempre teremos que reparar alguma coisa. Então, se hoje a vida nos dá a oportunidade de estarmos com alguém, de nos dedicarmos a alguém, de fazermos o bem, que façamos isso. porque realmente teremos que voltar no futuro para reparar tudo o que nós deixamos para trás. E nós temos já, chegando aqui ao nosso final de tempo, vamos lembrar da parábola do talento? Jesus, numa certa ocasião, ele quis falar para as pessoas que um dia aquilo que de bom nós recebemos seria cobrado de nós. E aí ele usou essa parábola dos talentos para exprimir isso. Ela é aplicável a inúmeras situações favoráveis que nós recebemos da vida. Tudo que nós tivermos de bom na nossa vida, que nos ajuda no progresso, nós podemos entender que são esses talentos da parábola. Então, o que a parábola diz? Que um senhor, dono de umas terras, ia viajar e incumbiu 3 servos dele de cuidar de diferentes quantias. Para um ele deu 5 moedas, 5 talentos. Para o outro deu 2 e para o outro deu 1. Ele deu segundo a capacidade de cada um. Então aqui nós vemos que cada um, na sua condição espiritual, recebe aquilo que lhe cabe naquele momento. Recebe o que é necessário para ele naquele momento. E aí foi então que ele fez a viagem e disse, quando voltasse, ele iria cobrar o que fizeram daquelas moedas. O que tinha recebido 5 talentos, eu falei 3 no início? Não, foram 5, tá? Falei 5, né? O que recebeu as 5 moedas, o que ele fez? Ele foi lá, aplicou aquele dinheiro e ele tinha mais 5 moedas no final da tarefa dele. O que tinha recebido 2 talentos também fez o mesmo. Pegou, aplicou as 2 moedas e tinha 4 moedas no final. E o que recebeu 1, muito medroso, o que ele fez? Enterrou e guardou. Quando o Senhor voltasse, pelo menos aquilo que ele me deu eu devolveria. E foi o que aconteceu. Volta o Senhor para as terras e pergunta, cadê as minhas moedas? O que recebeu 5 falou, olha, Senhor, está aqui, outras 5. O que recebeu 2, está aqui, Senhor, mais 2. E o que recebeu 1, o que ele fez? Mostrou, Senhor, eu só tenho 1. Eu sei que o Senhor é muito severo, o Senhor cobra coisas que o Senhor exige mesmo, e aí o que aconteceu? Esse é o que ficou punido, né? O Senhor disse que tinha que tirar a moeda dele, ele seria castigado e a moeda seria dada porque tinha 5. Essa parábola, ela nos mostra algo muito importante, que tudo que nós recebemos na vida um dia será cobrado de nós. O Senhor, no caso da parábola, não é Deus, é a nossa consciência. Um dia, a nossa consciência cobrará de nós mesmos, ou nós mesmos cobraremos de nós mesmos, o que nós fizemos do nosso talento recebido para a vida. Que hoje nós podemos interpretar como sendo o tempo. Todos nós recebemos uma cota de tempo para estar no mundo, e ela será cobrada de nós no futuro. E nós pensaremos, o que eu fiz do meu tempo? O que eu fiz das minhas horas? Eu dediquei ao quê? Com quais motivações? Como eu lidei com o próximo nesses momentos da vida? E aí, nós poderemos nos colocar como aquele que aproveitou bem o tempo, porque foi aquele que ampliou. É aquela pessoa que aproveitou bem a vida. É o das 5 moedas, ou de 2 moedas que duplicou. É aquele que viveu intensamente a sua vida, cumpriu seus deveres, suas obrigações e viu resultados da sua ação. O que esconde o talento é o que não o aproveita. É o que não aproveita o seu tempo de estar aqui no mundo para fazer o melhor por si mesmo. Então todos nós passaremos um dia por isso. Essas são então as nossas reflexões para essa noite. Que todos nós possamos aí, com essas ideias, refletir sobre o tempo que nós estamos aqui passando, pela essa oportunidade maravilhosa que é a vida. E acreditem, todos nós recebemos uma vida de muitas realizações. Todos nós podemos fazer muito da nossa vida, mas depende como a gente sente essa vida. Todos nós recebemos um talento que nós podemos multiplicar. Mas vai depender da gente ser ousado nessa multiplicação. Porque aquele que investiu as 5 moedas, ele podia ter perdido, mas ele não teve medo de fazer. E quanta coisa boa a gente deixa de fazer na vida porque a gente tem muito medo de tudo. A gente tem medo do julgamento dos outros, tem medo da censura dos outros. A gente tem medo de se expor, porque talvez as outras pessoas vão nos criticar. A gente tem medo de expor as nossas deficiências para os outros. A gente tem medo de fracassar. Quanta coisa nos impede hoje por medo de desenvolver algo que nós já trazemos que pode ampliar. Às vezes a gente tem medo de se reconciliar com alguém, porque tem medo que essa pessoa não vá nos entender ou nos aceitar. A gente tem medo de ajudar o próximo, porque fica achando que ele vai nos... que ele pode ser alguém que nos prejudique. Quanta coisa por medo nós deixamos de amplificar, de aumentar os nossos talentos. Então não permitamos que o medo detenha a nossa vida. Nós vamos ter momentos difíceis, desafiadores, nós vamos ter frustrações, mas se nós tivermos esse despojamento, esse espírito de coragem, de não se intimidar diante da vida e realmente se atirar a ela e realizar aquilo que a nossa consciência manda naquele momento, nós vamos conseguir ampliar esses talentos. Mas nós temos que sair da comodidade, temos que sair da vidinha, da acomodação e, sobretudo, confiar nesse potencial divino que nós trazemos. Nós somos seres que temos algo a oferecer de melhor do que nós já fizemos até hoje. Nós podemos fazer isso. Nós somos filhos de Deus. Nós não fomos criados para ser coisinha aqui no mundo. Mesmo sendo muito humildes, nós podemos fazer brilhar a nossa luz diante dos homens. E a nossa luz é o quê? É o nosso sentimento, o nosso afeto, a nossa boa vontade, a nossa esperança, a nossa crença na vida, a nossa confiança no poder divino. É a gente ter um estado de maior boa vontade para com a vida. E todos nós podemos isso. Então que Jesus nos abençoe a todos. Que o Mestre nos fortaleça nessa caminhada, que a espiritualidade que nos ampara tanto, que nos envolve tanto, possam encontrar em nós pessoas aí com disposição de fazer sempre o melhor. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus.